comunicação do social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia, de segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do social. Arronches acolheu a conferência da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. A iniciativa contou com a presença de várias entidades da região. O papel das entidades de primeira linha no sistema de promoção e proteção de crianças e jovens. Foi este o tema da conferência organizada pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Arronches no passado dia 25 de setembro. A iniciativa, que contou com a participação de várias entidades da região, decorreu no Centro Interativo da Ruralidade de Arronches. Segundo uma notícia da Câmara de Arronches, o evento contou com a presença de representantes da Comissão Alargada de Proteção de Crianças e Jovens de Arronches, algumas das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens da região, o Grupamento de Escolas de Arronches, o Centro de Saúde de Arronches e ainda as instituições particulares de solidariedade social do concelho, que trabalham com jovens, nomeadamente a Associação Casa Juvenil Nossa Senhora da Assunção e o Centro de Bem-Estar Social. De acordo com a mesma fonte, a presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Arronches, Maria João Fernandes, salientou que este tema tem especial relevância para quem trabalha com jovens. A palestrante desta conferência foi a ex-coordenadora da Equipa Técnica Regional do Alentejo, da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, Maria da Conceição Pérez. Na sua intervenção, clarificou as funções de cada uma das instituições, desde a família às entidades com competência em matéria de infância e juventude, passando pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e pelos tribunais, resumiu a Câmara de Arronches. Na mesma nota informativa, é realçado que Maria da Conceição Pérez apontou alguns exemplos de casos que encontrou ao longo da sua carreira, não só como dirigente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, mas também como professora, de situações mais complicadas envolvendo crianças e jovens, omitindo, claro está, a identidade dos intervenientes, explicando a forma que entendeu ser correta de proceder à resolução dos problemas à luz da lei. Quanto ao trabalho realizado pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, lembrar que a intervenção destas comissões acontece quando não seja possível às entidades com competência em matéria de infância e juventude atuar de forma adequada e suficiente a remover o perigo em que se encontram. É referido pelo município de Arronches numa outra informação. Recordar ainda que qualquer pessoa que tenha conhecimento de situações que ponham em perigo a segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento da criança e do jovem pode comunicá-las às entidades com competência em matéria de infância ou juventude, às entidades policiais, às comissões de proteção ou às autoridades judiciárias. Comunicação do social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia, de segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do social.